dai, ti louvo por fé. Grande eu sou, teu nome é. Para sempre há de ser. Deus eterno de poder, majestade soberana, Senhor, eu me prostro diante de ti. Até.